Echo 1 for 6 day. 8, no 5 controle, Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 050. 1865, está autorizado a final do procedimento ILS XY no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 5, reporte estabilizado. Gente, autorizado ILS, desça para 2000 pés, 1000 no 5, vai reportar 861. Trip 5328, informação em curso hotel, autorizado Campina Grande, nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Golf 677, abaixo conforme rota, aciona 5425, controle 120.8. Autorizado 190 para Campina Grande, decola da 10, curva à esquerda, esquerda, Puca, Jamo, Caju, via Golf 677, transponder 5425. Controle opera 120.8, equipe 5328. 5328, correto, chama o posicionamento. Vai reportar na parte 3. Uno 093, controle Salvador. Sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste de altímetro 1015. Desça para 3-1-7-1, bom dia, informação agora em curso hotel, sem alteração. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Lida, Motiva. Apesulo 10, bridge, apesulo 16, faz conforme rota, aciona 5426, controle 120.8. Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita, Dael, Leda Motiva, Apresulo 10, Bridge, Apresulo 16, BHZ, Aciona 5426 e o controle 120.8, 3171. 3171, correto, chama o posicionamento. Chamar posicionamento, 3171. No caso 6570, mantém a chegada número 2, número 3 na aproximação. Romeu, via o 4-0 da Cidade da Cidade, que é a Delta de Batista, com o número 3 para Cidade. Channel Solon 21-9, o 4040 do Azul. 2-9, tá mais. Bom dia, 4040, com Cidadel, com o número 3 para Cidade. 4040, autorizado com fins, nível 340, decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6, 5430, Transponder, 1208, controle. Paciente, autorizado então com fins, nível 340, decola da 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, decola da 1-0, depois da Bridge, Upper Zulu 1-6, aciona 5430, controle de saída 120, decimal 8, 4040, 4040. 5430, correto, chama o posicionamento. Vamos na brecha de 4040, 4040. Paulo Salvador, muito bom dia, 3547, autorização Brasília 3820, chama a taxa. 3517, confirme o nível. 380. Sim, pré-autorizado 360, aceita agora a coordenação. Aceito 360. Autorizado Brasília, então, 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, Azulu 1-7, aciona 5431, no controle 120, decimal 8. Tá chovendo, é isso? Isso, até uma milha por cento, tá chovendo. E 597 correto, chama para posicionamento. Canal 9970, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada à margem. Ajuste de altímetro no 015, reduza a velocidade 2509. 060, reduz 150 nós, ajuste de canal 9970. Correto. Estiver acordando que a equipe só deixa uma para o táxi. A coisa não é chão só, pro táxi dele, pra ele não ficar. Rio 9811, no controle Salvador. Sem identificação, desça para o nível 080 na chegada à margem. Ajuste o altímetro no 095. Para o 080 na chegada à margem, 865 no solo aos 41, solo 219. 219, bom dia. voo 1865. Voo 1865, bom dia, táxi de Alfa Juliette, portão meio. Alfa Juliette, 612, 865. Voo 1093, está autorizado a final do procedimento LF, seção 10, desça para 2 no PEN, terminando altimetrão no 0 no 5, reposto estabilizado. Sendo para 2 no PEN, autorizado para terminar LF, 3 no 10, a portal estabilizado, voo 10 no 23. Carmo F70, terça para 3 no PES, altímetro 1.0 no 5, reduz a velocidade 2.1.09. 3.1.0, 1.0 no 5, redução 2.1.0, confirma. Afirma. 2.1.0, né? Liberal 9.970, autorizado a escrever para 4.000 PES, altímetro 1.0 no 5. Federal 9970, controle. É autorizado, descida para 4.000 pés, altimetrão no 0 no 5. 4.000, confirme 500, Federal 9970. Solo 3597, puxa, daí questionamento da 8. Federal 3597, guardando que a equipe de solo chama para o táxi. Chama táxi 3597, tá? 3171, táxi via Indy para o ponto de espera da 10. Quando pronto, só reúna ou não, eu sou 95. Bom dia, bom voo. Considera via Índia no ponto de espera da 10, 118, 95, 3171, bom trabalho. F570, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite Vanessa Propo 1-2 milhas. Operação à esquerda 095, limite 1-2 milhas, 6577. Correto. Federal 9970, reduz velocidade 2.209. Federal 9970. Rio 9811, completa a redução 2.209. Tem 3171, está autorizada a decolagem da 10, venta 160 graus, 08 nós. Localizador, é 5. Adson Carlos 6570 para o localizador, curva direita para o A 120, desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LF. Direita 120 para 2 no pé, autorizado o procedimento LF, 906570. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 5, limite 1 ou 2 milhas na proa. 0 no 5, 0125 de proa, limite mais 12 milhas dessa proa, sideral 9970. Aça cargo, corra com a gente. Sideral 9970, desça até o nível 050, tráfego 12 horas, 7 milhas, passando 045 em descida para 2 no pé, corre 767. Sim, o nível autorizado para o sideral descer? É autorizado até o 050. Até o 050, sim. Gol 1093. Gol no 093, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 1295, grato por aí. Bom dia. Solo 3517, tá? Para o táxi no 46 a bordo, 3 horas e 20, Ribeirão Preto. A voar nessa proa por mais 7 milhas, após a sua navegação pro Detuna. Completa redução 1970 nós, está reautorizado 4 mil pés. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia, TAM 317 horas. 970. TAM 3171, muito bom dia, contato radar na decolagem do Palo Negro 360 na saída da EL, transição morte. Tem ativo, meu guardião, autoriza para o direto, senhor? Autorizado, direto, Leda. Sim, obrigado. Pouso autorizado, C10, gol no 093, ainda as condições da pista. Sente o Rio 9811, retração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite radial 290 de Salvador. Limitado pela 290 na proa 020, Rio 9811. Federal 9970, desça para 2 no PENS, reassuma navegação pro turno, está autorizado a final do procedimento ILS-XP. Descendo para 2 mil pés, curvando à direita na proa de Duna, sideral 9970. Estabilizou no ILS 10, atacar com 6577. Placa final, torre 118, décimo 95, composto. Chama a frequência da torre? 118, décimo 95. 118, 95. 7 tampas, espera dar no zero. Pronto. 040. 040, no final, opção no zero, vai ser acelado. Ok, o ABSA 6570, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 6570. Eu tenho 3517. Você tem condições de agilizar a manobra? E assim que for autorizada a decolagem, iniciar de imediato? Afirmo, 3517. Ok, observe tráfego na curta final, Boeing da Gol. Inicie já o táxi para a cabeceira 10 e aguarde autorização de decolagem, agilizando a manobra. Ok, agilizando, visual com gol, já está iniciando. 3570. Essa 6570, Airbus já está ingressando 10. Informo pista molhada devido à chuva recente. Ajuste no 0 no 5, aguardando pista livre. 095, aguardando livre pouso, 6570. O no 093, no solo 51, libere a direita na Fox. O solo em 121, decimal 9. Bom dia. Bom dia, liberando a Fox, 3219, gol 90, 1093. De Duna, Rio 9811. Olha, mas tem 0 6 0. Track 11 o'clock, 10 miles, fly head to na position. Roger, maintain, flight level 060, over 1759. Seguindo o polômetro a partir do 08, voo no 09. Go 1759, complete reduction to 1709. Complete reduction to 1709, go 1759. Babsa 6570, fecho no zero livre, autorizado o pouso, o vento 160 graus, 07 nós. Ele pousa 10, 6570. Go 1759, descend to 2000 feet, stand by vector for ILS on approach. Descending to 2000, extended by vector for approach, go 1759. Go 4040, para push, e acionamento, posição 3. Go 4040, guardando que a equipe de sala chama para o táxi. General 9970 está estabilizado no ILS. Torre 118, décimo ano 5. 1895? Sim. Obrigado. Controle 3597, tá bom dia. Glock 759, Diego Costa Salvador Approach, fly head to na position. 989 para descer para 2000? Afirmo, desce para 2000, preste autorizado a final do procedimento ILS. Excelente. Utilizado para recebimento, X-ray, Rio 989. Go 1759, Salvador Approach. 1759, go ahead. Autorização de pouso, ciente das condições federal. O ABC 6570, no solo, ao 54. Libere na próxima direita, chamando o solo, 219, bom dia. Bom dia, senhor, liberando agora a direita, chamando o solo 219, ABC 6570. 3597 está. 1759, descend to 2000 feet, clear left when approach runway 10. Descend to 2000 feet, sign ILS, go 1075. Livre pouso na 10, vento é 160 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, sideral 9970. Kilo remota 10, baixo 6. Alfa, quilo remoto no zero, cargo 6570. 9811, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, 9811. 2 Salvador, bom dia, 9811, está na manga final. Ei, bom dia, Rio 9891. Estão no zero molhada, ajuste no zero no 5. Aguarde autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 9891. Bom dia, 251-3395, muito obrigado, meu senhor, e tudo de bom. Vamos. Obrigado. 5514, bom dia, informação em curso até o White Coffee. No solo ao 57, liberando à direita, chame o solo 1219, bom dia. 219, bom dia, general. Solo general 9970, bom dia. General 9970, bom dia, táxi via Alfa Kilo Remota 0943. Alfa Kilo Remota 0943, general. O 4040 está com 114 agora, outra linha de 0300, não tem mais verão, vamos para o táxi. Confirme só a alternativa, o 4040? Não tem mais verão, tá? Sim, que tem livre táxi via entre para o ponto de espera da 10, quando pronto, 1 ou 8, 10, 9, 5, bom dia, bom voo. Gente, ele está aqui ainda quando está dando zero para o ponto. Torre 1895, bom dia, bom trabalho. 4-0 da tarde. Trip 5514, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, com curva esquerda, Ucajamo Caju, aciona 5442, controle 120.8. Sincronou 4 correta, chama para posicionamento. Salvador, bom dia, o 4040 da Azul, pronto, 4040 da Azul. Alinhar e manter 10, 4040 da Azul. Alinhar e manter, 4040. 5-9, complete the last one approach, runway 10, in contact now, tower 118, small 95, have a nice night. Salvador, tower 118, small 95, so long, go 1759. Salvador Tower refining, go 1759 and standby final. Okay, go 1759 and continue approach and standby landing clearance. The runway is wet. Standby landing clearance, go 1759. O Azul 4040, livre decolagem da 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem da 10, 420, bate a casa. Go 1759, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots, altimeter set 1015. Altimeter 1015, clear to land, runway 10, go 1759, thank you. Azul 4040, decolado 00, chame o controle, em 1208, boa viagem. 308, Azul 4040, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia. Azul 4040, passa 1.200 pés na saída da El. Azul 4040, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da El, transição Mota. 340 da El, Monte, Azul 4040.